Com humor não se brinca. Humor. Humor. Não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Com humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Eu sei que já devem estar a contar as horas, os segundos para ouvirem este podcast, sendo quase certo que a grande maioria vai ouvi-lo já em 2019 e não em 2018. Atenção que este episódio, muita atenção, saiu no último dia do ano. Quer isto dizer que tanto eu como o Nelsinho não quiseram deixar de assinalar este ano, dando-lhe o melhor de nós e recebendo o próximo com incontido entusiasmo. Agora uma pergunta. Quem serão as grandes figuras de 2019? Se este ano não há dúvida alguma que foi o Toy, para o ano quem será o seu sucessor? Olhem, não fazemos ideia, mas será que vai ser Paulo Almeida o convidado da passada semana? De responder a alguém que tenha escrito alguma coisa sobre mim, só o fiz uma vez. De resto, tudo o que aconteceu ou possa ter acontecido. Porquê é que fizeste dessa vez? O que é que essa vez teve? Era um problema aqui demasiado grande. Eu sei para o que é que estás a referir. Eu acho que nessa altura, quando o fiz, eu hoje confesso que se fosse hoje não teria respondido. Não? Não. Porque acho que também respondi um bocado a quente na altura. Aquele dia também não tinha sido um dia muito fácil, tinham acontecido algumas coisas, então decidi responder. Mas eu decidi responder também porque acho que mais do que falarem sobre a minha vida profissional, falaram ali muito sobre a minha vida pessoal e meteram os meus pais ao barulho e coisas que nem sequer eram públicas, mas que mostraram que houve ali grande pesquisa por trás e muito tempo para escrever o que foi dito. E decidi responder na altura, mas confesso que se fosse hoje não o teria feito. Bem, não sabemos se Paulo Almeida será uma das figuras de 2019, esperemos que sim, até porque pode cometer qualquer crime e ficar conhecido por isso, mas temos uma certeza: o nosso patrocinador vai ser a figura. Imagina que tiveste mais um dia difícil no emprego. Sais e vais beber uma Summersby. De repente, imagina que o bar se transforma numa praia e o frio que está deixa de estar, porque estás numa Sunset Party. Imagina que vais ter a maior noitada da tua vida. E não vai ser a trabalhar. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. E pronto, antes de sabermos quem é o convidado da semana, vamos lá saber o que andam a dizer, a comentar, a vociferar os nossos humoristas. É o Diz Que Disse, com a chancela da Iana. Este Natal foi prolífero em comicidade como nenhum outro. Entre as várias estreias de Natal estiveram os solos de Rui Cruz, na SIC Radical, e os de Guilherme Duarte e de Daniel Carapeto no YouTube. Uma das piores coisas que me pode acontecer a comer bacalhau com natas é uma das melhores coisas que pode acontecer a um tetraplégico: encontrar uma espinha. Ainda no Natal, sim, mesmo no dia 25 de dezembro, juntamos toda a família à volta da lareira para assistir ao regresso do mítico Cabaré da Coxa, de novo apresentado por Rui Unas e 15 anos depois de sair do ar. Foram 5 emissões especiais e nós trouxemos aqui um pouco para recordar. Ricardo, esta pergunta do caralho é para ti. Maravilha. Mas estás à vontade porque é murcha. Tá. Vamos a isso. Que desculpa usas quando ignoras as chamadas do Herman? Do Herman? Sim. Isso é a primeira vez. Onde é que esse zarolho foi? A pergunta não é minha, é a pergunta do caralho. Se quiseres dar uma resposta do caralho, é contigo. Não, mas é uma informação que não... Atenção, o que pode acontecer, suponho eu, é que... O meu telefone... Espera, agora estou... Isto é que é mesmo. Ele engasgou-se com o caralho. Não, pergunta, desculpa. Pergunta do caralho. Estou a titubear, parece que tenho alguma coisa a esconder, mas é só perplexidade. Não, pá, eu não. O Herman não me telefona, pá. Mas não ficamos por aqui, pois os humoristas esmeraram-se nas festas deste ano. João Quadros estreou um programa escrito e apresentado por si, com Nuno Lopes a dar uma abada a Morgan Freeman na personagem de Deus. E podem assistir a tudo em politicamentecorreto.pt. O traje cerveja dos amigos Pedro Durão e Diogo Faro chegou ao fim de mais uma temporada, num episódio especial sem convidados, onde os apresentadores tiveram mais espaço para brilhar. Se não, ouça-se a bonita mensagem que Durão deixou aos ouvintes que usam o seu podcast para adormecer. Há bué pessoal que diz que... Estávamos a falar de quê antes, espera? Do nosso namoro? Não, nossa amizade. Sim, nossa amizade, como é que nos conhecemos? E há bué pessoal que manda mensagens a dizer que ouviste a adormecer. Que ouve, tipo, o nosso podcast para adormecer. Isso é bonito ou não? Pá, agora, tipo, eu queria... Pá, fodê-los! Tipo, eu queria... Queria só fodê-los, lembra-me disto. Eu tinha... Assustaste-me até em mim, caralho. Sei. Pá, imagina, é que eu também sou da podcast. Imagina alguém. É que a tua cara foi. Nem foi o barulho, tu foste bem assustador. Eu sei. Isto está gravado, não está a bolinha. Isto foi horrível. Tudo que se. Pá, isto foi horrível. Peço desculpa às pessoas. Isto foi horrível. Imagina. Podes-me pedir desculpa, tu assustaste mesmo. Desculpa, Diogo. Desculpa, e estou assustado. Sabes, o objetivo não era assustar-te, era quem nos ouve, os telespectadores lá em casa, shout-out a todos, é que eles... As pessoas vão deixar de nos ouvir por causa destas estupidez. Adoro ouvir, quando estou a adormecer o podcast, ajuda-me a adormecer. Pá, eu achei que era fixe. Pá, fodê-los. Pedimos desculpa. E novamente, numa onda revivalista, Guilherme Geirinhas estreou o seu novo podcast chamado Sozinho em Casa. Ele diz que não quer tornar as coisas muito pessoais, mas a verdade é que ficamos já a saber como se ia chamar o grupo Boomerang. Nós éramos, olha, até vos vou dizer, nós éramos para nos chamar os Filhos da Sogra. Bem, onde é que nós íamos? Filhos da Sogra, já. Mas depois imaginem, se aquilo corria mal, não é? Se a nossa cena era um fiasco, nós tivemos medo que daqui para a frente, imaginem, passado 5 anos, cada vez que houvesse um humorista falhado, a expressão ficasse para sempre. Imaginem, opa, lá vem mais um filho da sogra, sabem? A ideia surge durante a conversa. Se o nosso convidado fosse um ator internacional, um ator que entrasse naqueles filmes icónicos de uma geração, ele seria, com toda a certeza, um personagem daqueles carismáticos do filme American Pie. Cara de miúdo, óculos de quem passa a vida agarrado ao computador ou a ler livros de Chomsky. O convidado tem 24 anos e 2019 tem tudo para ser um dos seus melhores anos. Se não vejamos, tem uma casa no centro de Lisboa, com uma renda justa, repito, com uma renda justa. É um dos 6 nomes da equipa de Ricardo Araújo Pereira para o seu novo programa. E tem um novo espetáculo que se chama Farsa, prontinho a estrear. Durante a entrevista, combinamos não dizer uma única vez o seu nome, porque a única possibilidade que terão de o saber é olharem para o título deste episódio e, à partida, se souberem ler, rapidamente resolvem este assunto. Importante, o convidado não disse uma única vez a sua adorada palavra pináculo. Como é que te sentes por escrever para o melhor humorista do país agora? Começamos logo assim, à bruta. Isto é a... Pensava que vinha para aqui para uma conversa íntima e tu... Não, a ligar as defesas a chincalhar logo. Resposta politicamente correta. Espera aí, tu começa assim, com uma pergunta destas? Eu não estava preparado para uma pergunta destas. Ah, bruta, é assim. Não, nem sabias, bruta. Nem sabias. Não sabias que agora, soube agora. Tu fazes humor, não é? Desculpa, estavas... Okay. Fumas, fazes humor, não é? E basicamente não há mais pontos no meu currículo. A tua mãe te sabe que fumas? Sabe bastante. É curioso que escolhemos um sítio pouco barulhento para... Sim. Para... Vocês estão a pensar nisso? Mas isto não estava assim há bocadinho. Agora é aquele senhor começou a mexer na máquina do café só para nos lixar. Sim. Ah, não, podem gravar, podem. Acho que vão ser 3 pessoas que não se ouvem umas às outras a conversar. Ah, o quê? Como? Não há nada como estes inícios. Nunca comeste ano? Não, tu ainda não respondeste, mas espera aí, mas nunca como este ano encontrei tantas pessoas que não sabem onde é que vão passar o seu fim de ano. Epá. A sua passagem de ano? Onde é que vão passar o fim de ano? Não sei. Estás a ver? Tu? Eu em casa, porque eu odeio passagens de ano. Odeias? E sempre em casa. Em casa. Às vezes com amigos. Pá, em muitos anos é a primeira vez que não trabalho num fim de ano. Em 12, 13 anos. Pois. Nem sequer. Eu adoro trabalhar no fim de ano. Confesso. A sério? Sim, porque aquela pressão toda que as pessoas claro. Sentem no fim de ano, eu como estou a trabalhar, não sinto pressão nenhuma. Estou a trabalhar. Invertes-te no fundo sim. Do dinheiro. Sim. Eu acho o fim de ano um profundo disparate. Tu que trabalhaste no fim de ano? Não. Tu? Quer dizer, já trabalhei porque tinha... Já trabalhaste alguma vez na vida? Com essa idade? Nunca aconteceu. Tinha um vídeo para editar numa vez, fechado. Mas de resto, Também não ligo, não ligo. Eu gosto de passar numa casa. Não em minha própria, mas numa casa. Não gosto de meio, de repente, ir para o Lux no dia 31. Ei, não faz é fogo, não. Muita gente. Não, não. Há quanto tempo não dizes a palavra pináculo? Pináculo? Desde o último... Desde o último episódio. Desde o primeiro com o humor não se brinca. Eu reservo essa... esse vocábulo para o Com o Humor Não Se Brinca e para analisar a arquitetura gótica, porque o pináculo é uma parte também das igrejas góticas. Tem a ver com isso. O quê? Tem a ver com isso, sim, sim, sim. Sim, sim, vem daí, vem daí. Está bem. Desculpa, mas voltando ao fim de ano, o que é que achas que é uma estupidez? Eu, porque, bom, no fundo... Não estás a sentir boas energias de 2019? Para já, eu acho que isso é uma ficção que nós inventámos para nos sentirmos mais quentinhos, porque na verdade é a Terra a dar uma volta ao Sol, não é? É só isso. Ah, que giro, passou o ano. Não, qual acho, é que seria, não acho particularmente alternativas a ano. Tu tens que enterrar um ano, não é? Mas qual é que seria a alternativa? Mas porquê? Ou seja, mas um ano. É? Eu acho que um ano é muito pouco. Então porquê é que nós comemoramos? Para um ciclo. Porquê é que nós comemoramos o nosso aniversário? Acho uma estupidez, então. Não, tu comemoras o aniversário porque sobreviveste, não é? Passaste um ano e sobreviveste. Não morreste. Não ficaste doente ou gravemente doente à partida. E o Natal? O Natal é uma celebração que vem do tempo dos egípcios, por creio eu, e depois foi apropriada pela religião cristã. Como é que é o teu Natal? O meu Natal é... Os meus pais são divorciados, então eu tenho duas hipóteses. Ou vou para uma família de 30 pessoas, já não vou há algum tempo, mas é mais aquele Natal típico com bêbados e a farta brutos, não é? Porrada minhota, não é? Porrada minhota. Sim, sim, aquelas famílias grandes, barulhentas, numa casa com 15 quartos. Parece-me animado. Pronto. Mas já não vou há algum tempo. Ou então é muito pacato com os meus avós, a minha mãe e o meu tio. Ok. Foi, costuma ser o habitual. Porque a grande maioria das pessoas, quando questionadas sobre isso, então como é que foi o teu Natal? A grande maioria diz, foi normal. E quem é que diz que foi normal? As pessoas que passam o Natal com a sua família de sempre. Isto é, sim, quando as famílias não se reúnem, quando partes, não se juntam. Junta, não é? Como é que isto se fala? Há um termo para isto? Não sei. Eu não, mas, por exemplo, no início... Durante muitos anos, na minha família, as várias... como é que eu ia dizer isto? Agora está-me a faltar aqui a palavra. Tribos, vá, da família. As várias tribos da família uniam-se. Okay. E então isso torna o Natal muito especial. É, pá, foi incrível, não sei o quê. Mas envolve também muita diplomacia, porque as pessoas não se dão bem, não é? Em 20 pessoas é muito provável haver um bife lixado entre um tio que ficou a dever porque tinha um negócio conjunto... Um franchise, um mini preço numa terra e era 50-50 e um deu a banhada a outro e estão aí os dois, não dá? Pois, quando isso acontece, tudo bem. Mas, por exemplo, não é o caso da minha família. Dão-se todos bem. Mas, no entanto, depois têm os... Começaram, os meus primos começaram a ter filhos, não é? Começa a ser um... Está bem, a família alargou-se, sou gato. Porquê é que não se reúne na mesma? Não sei. A logística deve ser muito mais tramada. Os natais são normais. Eu tive um Natal normal. Normal não. Um tanto quanto é normal. Porque eu, na verdade... Eu pedi à minha mãe para fazer cozida à portuguesa este Natal. E não veio. Muito eres. Bom. Sim, tanto quanto eres. E ela fez. E estava ótimo. E foi a primeira vez que no Natal, em minha casa, e possivelmente na única casa em Portugal, se comeu cozido à portuguesa. Muito bem. Mas estavas a dizer que tiveste um Natal normal. O que é um Natal normal? É isso, com a família de sempre, com as minhas irmãs, com os meus pais, com a minha sobrinha. Pronto, foi normal. Ok. Pronto. O Natal, eu acho que... Ficas deprimido. O quê? Tens filho de pais traumatizantes? Tens filho de pais divorciados. De alguma forma, isso foi traumatizante. Assim, em criança acho que não, ou seja, nem agora, mas porque pronto, tinha sempre as duas hipóteses para passar o Natal e sempre foi tranquilo. Acho que é mais deprimente o Natal pós-infância, ou seja, os Natais assim que vais crescendo, já não tem, a partir dos 16 mais ou menos, 16, 17, agora, em que não há uma ligação, ou seja, acho que é ou eu quando és puto e quando... Ou és tens pai. Filhos ou há crianças, vá. Agora, aqueles 10 anos de hiato, que às vezes há pessoas que têm irmãos mais velhos e portanto isso não acontece, mas se calhar aqueles 10, 15 anos de uma família em que só há velhos e jovens adultos, pai, pessoas de meia idade, pronto, para não estar a chamar a velha à minha mãe num programa. Ela vai ouvir isto, porque já vai ficar a saber que tu fumas, não é? Sim, sim, logo aí. Mas pronto, essa altura em que só há... há pessoas de 40 e tal, 50 anos e os idosos e os jovens adultos, acho que não tem muito interesse. Há um gap, não há uma alegria. Ninguém está ali com um propósito. Pá, eu acho bem que o Natal é para os putos. É giro quando há putos. Uhum. Olha lá, eu estive a pensar muito sobre isto. Eis a minha reflexão, conclusão, sobre o Natal. Tem a ver com a família. Okay. As pessoas que não gostam... Eu gosto da minha família. Ponto. Uhum. Gostava de esclarecer isto. Gosto muito da minha família. Portanto, eu gosto do Natal. Porquê? Porque o Natal é uma bela desculpa para estar com a minha família. Exato. Pronto. Eu gosto do Natal por causa disso. De acordo. Pessoas que não gostam do Natal. As duas chances que eu dou é... Não estão bem com a família? Não estão bem com a família. Não uhum. gostam da família. Logo, porque não gostam da família, não aquilo gostam do Natal. Aquilo é penoso, pois, claro, claro. Outras pessoas que também não gostam do Natal. Pessoas que não têm família. Ora, como okay. não têm família, já não é... Não é não gostar, é... Não tem família. Portanto, o Natal pode uhum. ser pesado para essas pessoas. Logo, não gostam do Natal. Portanto, faz sentido. Eu não percebo muito bem é quem é... As pessoas que eu não percebo são as pessoas que não gostam do Natal e gostam da sua família. Não percebo. Mas às vezes concordo o Natal contigo. Pode estar ligado a um ritual que se perdeu. Por exemplo, imaginem que uma família passava o Natal sempre numa casa grande e depois essa casa ou deixou de ser família. Ou às vezes quando um familiar... Agora, indo às raízes machistas familiares portuguesas, mas quando há um patriarca que morre, uhum. quando há um avô, que é aquele avô que à volta do qual toda a gente se reúne e morre e perde um bocado essa... As pessoas ficam sem a célula de ligação e o Natal passa a ser uma... A partir daí uma coisa uma, que faz lembrar a ausência dessa pessoa. Isso é verdade. Tem muitas razões para... Isso é verdade. E é a mesma questão protocolar, assim, ou seja, as pessoas podem estar com a família muito durante o ano e então se for aqueles Natais... pequeninos, em que, ou pequenos, ou com pouca gente, em que estás com as pessoas que, onde vais à Páscoa e onde vais às férias e não sei o quê, que são os teus pais e os teus avós, uma coisa assim. Pois é, todo aquele... O ritual não faz sentido quando aquilo, no fundo, é mais um jantar. Se for mais um jantar, eu percebo que seja tipo, bem, pois. Estamos aqui a fazer uma mímica e uma... respeitar horários e pratos e não sei o quê para, no fundo, ter mais um jantar de família. Isso que disseste é verdade, porque eu tenho muito esse medo de... Eu passo sempre o Natal na terra dos meus avós, que é uma aldeia... Que onde? É perto de Castelo Branco, é uma aldeia que não tem sequer rede de telemóvel, está assim embutida num vale, moram lá para aí, mas sei lá, 20 e tal ou 30 pessoas, e nós vamos lá para aí 3 ou 4 vezes por ano ver os meus avós. E o Natal é sempre teve esse significado para nós de ir à aldeia, estar à lareira com os velhotes e é isso, não é? E nós sentimos todos assim um bocado, sentimos, ou seja, a parte da família que não são os meus avós, sentimos todos assim um bocado essa dúvida de como é que vai ser quando eles não estiverem cá, porque a gente não vem, provavelmente não vem para a aldeia. Como é que vai ser? Todos, né? Sim, exato. Essa, cada uma depois fica com o seu núcleo e depois, pá, e depois... Portanto, isso que diz é verdade. O Natal vai ficar de certeza mais pobre quando os meus avós não estiverem cá. Eu tive uma ideia. A ideia é esta. Haver uma empresa que fazia este negócio. Pessoas que não tinham família ou tinham uma família disfuncional, contratava figurantes, ok? Servia figurantes para que as pessoas pudessem ter um tio normal na ceia de Natal. Que ideia tão sensível, não é? Pois é, e um avô. Não, mas repara, isto olha, parte do princípio que os figurantes também eram sensíveis, não é? Desculpa, eram decentes. Imagina, crianças que nascem traumatizadas, por exemplo, eu nasci, então estou com traumatizado, eu não conhecia os meus pais, os meus avós paternos. Ok. Eu podia não saber desta realidade. Como? Havendo esta empresa, colocava lá uns avós falsos, paternos, que fingiam ser meus avós, mas que só iam lá pelo Natal. E como é que explicavas a ausência dos avós no resto viviam do ano? Viviam muito longe, na Nova Zelândia. Ah, ok. O que acham desta ideia? Vencedora ou não? Vencedora se for na Nova Zelândia, porque assim eles também não têm de falar durante a festa. Porque se eles tiverem de falar durante a festa, já eles podem de facto... Como é que sim, fala? E podem de facto ser umas bestas e tu ficas traumatizado a dobrar. Porque pensas, ah, afinal tenho avós paternos e são uma besta. São os dois umas bestas. Porque foram contratados para... enganar o pequeno Fernando. Bom, vamos abandonar esta ideia então. É, é para abandonar esta ideia, é isso? É pá. Sim, acho que precisa de um pouco mais de pesquisa. Ok, sim. Tá, sim, eu vou melhorá-la e depois apresento outra vez, está bem? Sim, daqui a umas semanas. Para onde, se calhar? Vamos voltar. Onde é que íamos? Ah, já sei. Só para abandonarmos aqui o assunto de Natal, mas regressando a ele, alguma vez te deram uma prenda de Natal que tinha a ver com o humor e essa prenda. O ar do Manuel Cardoso foi muito explotou. A tua paixão pelo humor. Isto, por exemplo, se eu faço esta pergunta a alguém que é do ilusionismo, faz esta pergunta, sempre, foi um jogo de ilusionismo que me deram, sim, ou sim. foi o clássico, livro do Luís de Matos, que despoletou a minha paixão pelo ilusionismo. É sempre uma prenda de Natal, quase sempre. É raríssimo quando não é. É assim, há uma questão que não tem precisamente a ver com essa cena de despoletar o interesse, mas a partir do momento em que eu comecei a fazer humor, eu recebo muitas vezes, ou seja, a prenda standard é um livro de tudo ensaio, o livro do Ricardo Araújo Pereira, o livro do Ricardo Araújo Pereira e o livro do ensaio, sempre, okay, todos os natais. Portanto, eu este ano recebi o livro Estar Viva Leja, de Ricardo Araújo Pereira. Quantas vezes? Apenas uma, por hoje eu okay. um Natal com o que é que te deu? Gente. Foi metido, foi metido. Sendo que eu naturalmente... Não naturalmente, já o tinhas? Já tinha, como é óbvio, o livro. O que é que vais fazer desse livro? Ah, o livro. O que é que vou fazer? Nesse livro que... Não sei. Eu acho que é aquela prenda que muito provavelmente todos os... As pessoas acho que percebem quando... Alguém quer o livro do Ricardo Araújo Pereira. Acho que não há ninguém que, não, que o queira e não o tenha. Já, sim, já passou algum tempo, já saiu há 3 meses, uma campanha forte. Portanto, não sei o que é que. Não vou empandeirar aquilo para. Acho que vou ter 2. Já agora, é curioso percebermos que a duração de um livro é cada vez mais curta. Eu não sei se isso não pode acontecer também com um programa destes. Imagina, tu vais dar esta entrevista, mas ela daqui a. Uma, duas semanas, estará desatualizada, possivelmente. Isto é, sim, quem ouvir, e poderão haver muitas pessoas que estão a ouvir esta entrevista daqui a um ano, pode acontecer, sim, não é? Sim. Pessoas estão a ouvir isto. Quando se aperceberem que a entrevista tem um ano, se calhar abandonam-na. Tal como fazem muitas vezes com um livro. Quando tu vê, quando percebes, imagina isto, olha, acontece muito com livros de crónicas, eu adoro livros de crónicas. E quando eu percebo que aquelas crónicas já são de 1994... De certa forma eu abandono o livro, porque ele está a falar de coisas que estão a acontecer ali naquele tempo, mas que na verdade já me interessam muito pouco. Mas isso... A não ser que sejam intemporais, não é? Não, mas a coisa pode ter um valor histórico. Pode ter um valor histórico. Imagina daqui a 30 anos, Manuel Cardoso, melhor humorista português. Isso vai acontecer? Vai. É certo, não há... não há dúvidas. Não quer há dizer, dúvidas, não. E vai ouvir aquela segunda entrevista que deu no Comum Não Se Brinca e diz, olha que giro, eu pensava assim... Aqueles charlatões agora andam fugidos. Exatamente. E na altura entrevistaram-me também. Nelson Nunes já morreu. E... mas estás a ver... Nelson Nunes regressou pela 40ª vez ao Facebook. Ao Facebook, exatamente. E... Mas pode ter esse valor de registro histórico, no sentido em que, sim, tem, por exemplo... Ou seja, é giro, às vezes, o anacronismo é engraçado, mas... Sim. Ir, às vezes, por exemplo, o arquivo RTP... Já foste o arquivo RTP? Não, mas agora... Não o físico. Está disponível online. Pois está. Pronto, todo o arquivo que eu tenho online é muito útil para uma pessoa ir ver uma entrevista... De quem quer que seja, de 2001, ou de 82, ou o que for, e perceber... Quais é que eram as marcações, ou perceber uma série de marcações temporais, sim, típicas da altura, por exemplo, já que estávamos a falar do Ricardo, o Ricardo Araújo Pereira tem uma entrevista, penso que à Ana Sousa Dias, em 2006, sim, na altura, sim, sim, em que aquilo começou mesmo a bombar para o Gato Fedorente. E é interessante para, no fundo, estabelecer cronologias na cabeça, exato, são pessoas que, exato, pois, que interessam, mesmo às crónicas que estavas a dizer. Acho que se a escrita for boa... Sobrevive ao tempo, ou se, não é? E se a conversa for boa aqui também, é sempre contar, é sempre uma história que está a ser contada e acho que sobrevive. Mas eu por acaso tenho esse problema porque tenho, ou seja, tenho muitos textos guardados que para mim já são completamente datados. Se calhar aquilo tem interesse em publicar-se ou assim, mas... Pois é engraçado porque costumam fazer-me essas perguntas por causa dos meus livros. Porque aquilo, eu reconheço que aquilo acaba por ser facilmente, por facilmente ficar datado, não é? Porque são coisas, por exemplo, este último livro das guerras nas redes sociais, isto daqui a um ano ou dois se calhar não vai ter sentido nenhum. Mas eu acho que o livro dos humoristas e o livro dos cozinheiros também acontece isso. Acho que é mais ou menos cíclico, isto é, daqui a 2 anos se calhar não tem assim, já está um bocado, epá, isso foi coisas que eles disseram há 4 anos, mas daqui a 10 olham para aquilo quase como se, isto era assim há 10 anos, engraçado, o humor era assim há 10 anos, ou aconteceu isto nas redes sociais há 10 anos, por isso a coisa acho que acaba por recuperar um bocado, ou seja, perde a atualidade, mas ganha valor como registro histórico daqui a algum tempo. Achas que se pode falar de um humor daquela década? Ah, sim, pode sim, falar. Claro. Sim, sobretudo claro. Porque o que está a acontecer agora é profundamente diferenciador e que vai alterar, porque há um moralismo cada vez maior. Outro dia estava a ouvir um especial de comédia de quem? Do... esperem lá, do, como é que é? Do Eddie Murphy. Ai, Eddie Murphy. Pois. Eu estava a vê-lo e estava a dizer assim: pai, este gajo dissesse isto agora, pai, ele era reduzido a cinzas. Sim. Tem algumas coisas do Levanta-te e Ri. Pois é. Tem algumas coisas do Levanta-te e Ri de 2003, 2006. E eu estive a ouvir algumas coisas. Estive a ver alguns vídeos. Pois tu vais atuar agora em Leiria, não é? Dia 6. Dia 6 de janeiro. Mas o que é que vai acontecer? Levanta-te e Ri? Vai entrar em digressão, é isso? É a SIC que vai fazer isso? Claro. Sim, é assim que não sei. Acho que sim, tudo aponta para isso. Portanto, eles fizeram um especial de 15 anos em Lisboa. Correu bem. Só com humoristas da. Velhas Glórias? Da velha escola da. Pronto, tinham aparecido do Levante de Ri. Exato. Levante de Ri nessa altura. Depois fizeram outro no Porto também, só com. Com o Serafim, com o Nilton e tal. E agora, dia 6, vão fazer um que. Tem três humoristas que não são dessa escola. És tu, Dário Guerreiro e mais quem? Dário Guerreiro e Ana Reventinha. Ah, sim. E, portanto, eu calculo que seja mais regular. Acho que não, eu não me lembro, já não lembro bem. Era semanal, acho que era semanal. Era às segundas-feiras, para aí à meia-noite. Quem é que tu gostavas mais de ver no Levanta-te e Ri? Temos de ter a intenção que eu tinha 9 a 12 anos nessa altura. Rocha. Quer dizer, não... assim, eu gostava, aquilo era para mim era uma transgressão ver aquilo, porque não, nem podia bem estar acordado à uma da manhã, então escapulia para ir ver o Levanta-te e Ri, ou via com o meu primo mais velho que me queria pôr a ver coisas com as neiras, então aquela coisa típica. O que é feito esse primo mais velho? O que é que ele faz agora? Penso que está preso? É segurança na noite. Penso que é segurança. Segurança na noite? É segurança bom. Na noite. Noite, ok, noite. Ok. E que eu estava. Pá, exato, então eu gostava de tudo. Eu gostava de tudo porque era tudo. Então não havia uns que gostavas mais? Não, claro, claro. Quem eram? Não, gostava. Ou seja, o que me ficou mais e que me surpreendia era Bruno, Ricardo. Eles foram poucas vezes. O Bruno foi algumas. Sim, o Ricardo, sim. Acho que foi três duas. Ou quatro. Pai. Sim, mas, ou seja, estou a falar de um processo. Do que veio, ou seja, a partir de 2006, 2007 aquilo que foi começando a ser colocado no YouTube e o que eu ia ver mais vezes outra vez eram naturalmente esses dois. Mas pá, ria muito com o Rocha, na altura ria muito com o Nilton, achava que o Nilton tinha muita graça. Já não achas? Hoje em dia já acho mais datado, acho que é uma máquina de trabalho, mas já não me identifico tanto hoje em dia. Mas na altura identificava, achava que ele era original. Aldo Lima também era. Ria muito com o Aldo Lima. E rio, mas que também tem uma grande capacidade, continua a ter. E é fresco. Pronto, pá, esses eram os que eu gostava mais. E agora, com quem é que te ris? O que é fazer stand-up? Não só. O que é que te faz rir? Agora essa tipo de pergunta do que é como uma criança a escorregar e a não. Pode dizer que foi alarme. Não, pode ser uma série, pode ser um comediante. Sim, sim. Quem é que. Assim, hoje em dia é muito fácil papar especiais de stand-up, portanto costumo ver os que estão na Netflix, não tenho. Quem é que papas? Pá, curtido muito dos Daniel Sloss, desses dois que lançou. Viste o Bumping Mics agora com o Jeff Ross? Adorei o Bumping Mics. Bem fixe. Foi das coisas que mais me fez rir mesmo, genuinamente. Alguns especiais uma pessoa gosta porque tecnicamente estão ótimos e porque eles são bons e não sei o quê. E o Bumping Mics é simplesmente rir mesmo de... genuinamente, não é só, estou a achar piada a isto e... Sentiu mesmo, sentiu mesmo e fiquei com uma grande dúvida, que percentagem daquilo é que é escrito ou não, porque eles dizem que aquilo é tudo improvisado, sim, sim. Mas não é. Ou seja, claramente eu acho que é aquele improviso batido, que é, eles já fizeram 40 ou 50 datas, portanto eles já têm previstas todas as situações possíveis dentro de... Eu acho que muito... Não é guionado, acho que não, ou seja, não há um ritmo de guião de agora tenho que dizer isto e não sei o quê. Eu acho certo. Que eles têm tudo na cabeça. Porque se vê que algumas piadas não resultam até. Há duas ou três que é tipo... Yeah. Estão de cada lado e eles fazem... Yeah. Estão de cada lado. Mas já devem ter feito aqueles exercícios muitas vezes. Portanto, e depois, eu acho que se calhar nós às vezes achamos que não são capazes... Que esse improviso não é possível porque também não temos a noção da estaleca de quem está no mercado norte-americano. Sim, claro. Vocês já viram aquele programa do Jimmy Carr? O The Fix, eu ainda não consegui ver. Eu vi. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu gosto bastante dele. Como sabem, eu não conhecia até fazer este programa, devo confessar, mas a quantidade de pessoas ligadas ao humor passaram por aqui e que o deram como referência fez-me. Sim. Começar a segui-lo. E qual é o que é surpreendente do programa, para mim, é perceber que aquilo tem graça, como é óbvio, mas que todos aqueles participantes, que ainda não percebi se mudam ou não, há uns que são fixos, outros que não, que rodam, mas todos eles estão guionados. Todos estão. Mesmo aquela cena de, olha, tu aí, essa camisola é vermelha, não sei o quê, fica tudo. E ele tem logo uma resposta pronta, tudo aquilo é guionado. Ok. Por um lado, eu percebo, ok, não se pode falhar, se é um programa que vai ser visto em todo o mundo, está no Netflix. Por outro lado, há qualquer coisa de romântico que se perde. Que se perde ali. Eu confesso que ainda não vi estas versões que foram parar à Netflix, mas vi algumas coisas no YouTube, aquilo dava no Channel 4, acho eu, aquele programa dele. E o que eu notava é que aquilo depende sempre muito dos convidados, ou seja, às vezes tem pessoas que tornam aquilo muito divertido e ele vai ajudando a olear a coisa, e às vezes há outros convidados que matam aquilo por completo e que... Pois, aquilo é muito britânico, aquele tipo de formato é muito britânico, não é? Como o Mock the Week, que tem muito... tem um apresentador, que é normalmente um comediante famoso, e depois aquilo funciona um bocado como escola. Ou seja, não, por exemplo, os correspondentes do Daily Show, acho que tem que ter mais sorte, porque aquilo não é tão rotativo. Claro, mas claro. Nestes programas é que costuma ser muito rotativo, eu sei muito essa cena, mesmo os especiais que o Frankie Boyle fez sobre as eleições, sobre o Brexit e as eleições americanas, também tinham muitos up and coming humoristas. E portanto há esse perigo de não serem assim tão bons. Mas eu gosto que haja guião, gosto que tudo esteja guionado ao milímetro para depois, por cima disso, improvisar. Acho que se calhar isso até é um sinal de profissionalismo e de que há meios. Acho que no humor deixar coisas, imaginem, temos um programa de humor e deixar assim 5 minutos para improviso, probabilidade de, de não se calhar um minuto vai ser bom e os outros é muito grande. Mas esses programas britânicos têm sempre um ritmo, eu gosto, mas é muito específico, não é? Até parece que a gargalhada é guionada. Sim. Porque eles partem-se a rir em meio segundo, não é aquela gargalhada de crescendo, é tipo, partem-se a rir ali em 3 segundos, houve-se uma barreira, não sei, há uma probabilidade de estar coreografado, não sei se é verdade ou não, mas é muito britânico essa maneira de fazer programas. Eu não vi quase nada, vi um clipe no Facebook. Olha, há muito tempo que não fazemos isto, vamos ouvir. So, social media, what are your thoughts? Sucks. I know. This is The Fix, a show where we try to solve the world's biggest problems, like the gender pay gap, social media, AI, old people, global warming. The wealth gap is widening, and it's a lot less sexual than it sounds. Jesus Christ. Women must earn less than men because they are less intelligent. What did you just say? Mandatory opiate ads on television. I have no idea where I am right now. They want us to be worried about ISIS. I'm more scared of USIS. Hit me with your worst stuff, bitches. It's got its pluses and minuses. I'm a summertime boy. I like the heat myself. I'm being bullied. Can I get a bite of that burger, please? We can reverse global warming, Jimmy, with a vegan rebrand. I'm going to slide into your DMs a little bit later. Thank you. What are we talking about now? You solved it. It's fixed. Let's just end the show! Jimmy Carr, aqui neste podcast, onde estamos entre... Mas já dissemos o teu nome. Eu acho que não, é. Mas as pessoas quando clicam no play, está lá o nome e do Manuel. E em princípio a cara. Oh, sim. Ah, pois está. Uma ilustraçãozinha toda da Janota, é verdade. Espero que a mesma. Não se ponham a... Será que é a mesma? É, vamos ver. Vamos ver se é a mesma. Vamos deixar no ar. Talvez não seja. Talvez não seja. Fixe. Vamos ver agora. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu acho que quando... Isto já aconteceu mais vezes. Quem é que já regressou? Quem é que regressou? O Ricardo? Vamos lá pensar. O Teixeira da Mota. O Teixeira da Mota. E a ilustração foi a mesma? Foi. Foi. Essa eu lembro-me que foi, sim. O Teixeira da Mota foi, para aí, foi o nosso primeiro convidado, acho eu. Pois com um microfone muito tamanhoso. Muito tamanhoso. Mas é, tudo e depois era... foi à rádio. Eu ainda me lembro onde é que foi. Eu e o Nelson conhecemos por causa do livro. Aham. Uh-huh. Não é verdade, é um mito, mas tudo bem. Sim, mas eu só me lembrava de ti ali. Conhecemos por causa do outro livro, mas sim. Ok, mas eu só me lembrava daquele e nós fomos... O nosso... Ok, vamos fazer um podcast. Eu achei que era uma boa ideia. Propus ao Nelson, olha, bora dar seguimento a este livro, vamos fazer um podcast. E depois, nós não sabíamos bem como é que isto ia ser. Sim. Não é? Tudo isto que está a acontecer ao podcast, sei lá, as alterações que fizemos, mesmo nesta última fase... e outras que queremos fazer, por acaso, que a seu tempo saberão. Muito bem. Enfim, nós fomos de manhã, lembro-me que nesse dia entrevistamos o Pedro Teixeira da Mota, o Ricardo Araújo Pereira e entrevistamos mais alguém. Não, o Ricardo Araújo Pereira foi, acho que foi uns dias depois, porque o Ricardo Araújo Pereira foi no... Ali, então, nesse dia entrevistamos quem? Nesse dia entrevistámos o Teixeira da Mota num cafezinho manhoso ali em Belém. Sim. E depois fomos almoçar com o Pombares. Ah, foi isso, foi. Pombar sem ser. Olha lá, que feito com uma refeição. Cafezinho manhoso. Não era manhoso? Era ali ao lado do Mas era uma barulheira, pá. Tínhamos uma coluna em cima de nós e estava assim. Era péssimo. Depois tu pediste uma torrada e a torrada não foi assim nada. De... Bom, enfim. Já não e depois, passado uns dias. Gaja, com desculpa, com a mas, desculpa. Eu era meia torrada. Depois... não me lembro. Sim. E depois, passado uns dias, fizemos ali no Linha d'Água com o Ricardo Araújo Pereira. E com o Guilherme Duarte. Ah, e depois, é eu acho que... Também não é um sítio muito bom, cheio de pombos e... Sim, é verdade, mas foi mais calmo. E eu acho que nesse mesmo dia... Mais calmo que esse ainda, sítio onde estamos? Ainda fizemos... pois, não. Eu acho que nesse mesmo dia ainda fizemos uma entrevista à Marta Bateiro, na Gulbenkian. Acho que foi nesse mesmo dia. Tu lembras o que aconteceu nessa entrevista com a Marta Bateiro? Apareceu o Kiko Isote. Apareceu o Kiko Isote. A falar connosco. E depois o que é que aconteceu? Não sei. Não, pronto. Okay. Ele depois foi à vida dele. Não, e nós continuamos o Kiko Isote. Agora, da nova geração, da novíssima geração. Da nova ou da novíssima? Da novíssima geração. Depois de ti já. Depois de ti. Já não. Tu és só da nova já geração. Já sou old school. Não é, não chegas a ser, mas. É um bocado old school. Tu tens quantos anos? 26? 24. Foda-se. 24 e já na velha escola. Tu tens todo o ar de... Se fosse americano, pá, e se fosse ator, entravas no American Pie. Percebes isso? Pá, curtia dessa guita, curtia de... Se entravas no American Pie, tenho a certeza absoluta. Porque faz o protótipo do adolescente nerd, estás sim, a ver? Sim. Tipo que fica fechado em casa, no... Só lê livros e fica no computador a masturbar-se. Sim, tu tens arte disso. Meter a pila numa tarte, não é? Sim, sim. Sim, que sim, esse sim. É o... Quem é o gajo que mete a pila na tarte? Não, não tem nada a ver comigo, é o... Pois não. É que chama o ator, depois entrei em outras merdas. É pá, isso não interessa, agora... Não interessa, nem vou estar a perder tempo em procurar nomes na cabeça. Esse foi o teu filme da adolescência? Tu deve ter sido para o Superbad já, ou assim, não? Hã? Sim, o Superbad é mais da minha geração. Superbad. É para aí de 2007, nós já éramos velhos. É com Emma Stone e com o Jonah Hill, será? Superbad? Acho que sim, acho que Jonah Hill Superbad. Entra. E que era uma cena desta geração, não, já não da minha. Sim, American Pie, obviamente que porque dava na televisão, né? Mas sim. É pá, é 2000. É daquela altura em que. É 2000, olha que não, pá. Não, eu acho que é pá, é 2007. American Pie. Ah, o American Pie, sim, é pá. É de 99. Sim, sim, sim. O Superbad, acho que é 2006. É e mais. Teu? Qual foi o teu da adolescência? O meu, isso assim, sim, deve ser pá, American Pie ou Scary Movie, essas coisas. Cá sempre um filme jabardo que marca a nossa geração, não é? Sim. O meu era o Porky's. Também vi, mas já com. Já claro. Em 99. Pois, com 14 tá. anos. Deixa-me lá ver apanhei, quando é que foi o. Depois havia aquelas sequelas manhosas do American Pie, que. Sim, havia pá, sim. O 1, o 2. E depois super... agora. Recentemente, pai, há 5 anos. Sogra, houve, não sei quê, depois não. Eles já estavam todos casados. Exato, exato. Assim. A ideia que... casamento. Mas depois havia uma cena que era o American Pie Presents, que era uma espécie de sucedâneo de American Pie, em que também havia dois ou três filmes, que era com o irmão do Stifler. Ok, eu lembro-me vagamente disso. Uma cena bizarra, que era tipo uma... Acho que era The Naked Mile, que era... Ok. Pá, era uma javardice. Yeah. O Superbad. Os gajos do American Pie, o que é que eles fazem atualmente? Olha, acho que aquele que é o que come a mãe do Stifler, se não me engano, é ator na série Scorpion. E entrou num filme muito parvo, mas bem giro, chamado Movie 43. Ah, pois é, que eu vi isso. Que é uma série de sketches com atores gigantescos, tipo Hugh Jackman. Qual é o conceito disso? Halle Berry. Eu lembro-me de ver isso. São só coisas absurdas, são só coisas completamente absurdas. Tipo... Mas já, isso tem tipo aí 4 anos ou assim, não? É pá, eu acho que até 2011, para aí. Estava a dizer, o Superbad é de 2007 e deixa-me lá ver então o... Aquela cena do McLovin, correto, acho que é o que estou a falar bem. É o, há um gajo que é uma... Eles tentam fazer um BI falso. Bem, agora estou com bem poucas referências. Que é o do Superbad. No Superbad é esse. Sim, sim, é, falso, sim, é esse, é esse, é esse. Já agora deixa-me lá ver o American Pie. Verdade. Olha, entretanto, há pouco falaste de um outro comediante que se chama Daniel Sloss. Sim, sim. Mas não ouvimos nada. Para não. O que é que acham? Acho... de ouvirmos. Bora, vamos a isso. Vamos a isto. I'm trying to be more politically engaged. I just can't. The news confuses me. Not only does the news confuse me, people who watch the news confuse me. They talk in riddles. All my friends are like, Daniel, don't watch the news. The news is lying to you. And I'm like, all right, cool. Who told you that? The other news. This is already more complicated than the House of Cards. I think the news gives too much information, and I'm very aware that that sounds like something an idiot would say, but welcome to my comedy. Like, it's just too, it's very, very confusing. I don't even get scared by the news. I get jealous of people that get scared, because if you get scared by the news, that means you understand what's going on. President says something, you're like, oh no. I'm like, what did he say? I watch the news like I've just joined in on season 7 of Game of Thrones. Just there on the couch with my friends being like, who's this guy? Is he a bad guy? Oh, we don't know. Cool, cool. What about her? Is she a bitch? She looks like what I thought, so I called her. So they like kill each other and stuff? They have sex? No, they don't. No, they don't. Who's he having sex with? Putin? No way. It's like, very tense, nice. It's like watching news over here in America. It's just, it's insane. I feel there's too much information on the news sometimes, right? I was watching, last time I was over here, a man had murdered 2 people in a park, right, with a gun. It's important to point that out. It's the difference between my country and yours. We have violence in the UK, it's just a bit more stabby. And obviously stabbing's bad, but for me, I prefer it. It's a bit more honest. Right, I could be killed from across the street with a gun, right? Never have any idea who did it. But if I get stabbed, like, I'm willing to take up to 40% of the blame for that. Like, some of that is on me. Like, you wanted to stab me more than I didn't want to be stabbed at some point. Like, you got better cardio, you were hiding in a tree, you've earned the wallet, take it. Daniel Sloss, Com Humor Não Se Brinca, que hoje... Nós ainda não temos o nome do nosso convidado. Pois não. Vamos manter. Vamos manter. Não vamos dizer. É isso. Não vamos dizer o nome. Se quiserem saber... Só têm de ir para o telemóvel e... Tem que olhar no telemóvel. Está lá escrito. Quem é o nosso convidado. A menos que também façam... Podemos pôr só X. Sim, sim. As pessoas têm que desenhar. Olha, mas agora a sério. Como é que vai ser essa aventura de... À marca dos 40 minutos. À marca dos 40 minutos. Repetimos a mesma pergunta com o qual... Como começamos? Como é que vai ser isso? Conta-me lá. Não sei bem como é que vai ser. Como é que recebeste a notícia, primeiro que tudo? Como é que foi feito o convite? É assim, pronto. Ou seja, eu posso estar aqui com a postura de... defensiva, que isto é trabalho, não sei o quê. Ou posso também revelar a criança que em mim ficou extasiada quando recebi esse convite, como é óbvio que fiquei. Portanto, eu estava em casa e um número... Que telefone, não é? um número desconhecido ligou-me e eu não atendi. Como eu como faço com os números que não conheço, não atendi. E depois, de facto, recebi uma mensagem a anunciar o interlocutor e depois liguei pronto, e fui convidado para isto. E estou muito entusiasmado por começar. Sim. Mesmo, que é uma equipa, acho que finalmente, uma equipa de guionistas que... Sim. Suficiente, acho que é suficiente para fazer um programa de humor político em Portugal. Vamos lá recapitular. Portanto, meios, há meios. Para quem ainda não percebeu o que é que estamos a falar, Ricardo Araújo Pereira vai ter uma espécie de daily show na TVI a partir do dia 20 de janeiro. 13. E a equipa de guionistas é Manuel Cardoso, Joana Marques, Cátia Domingues, Cláudio Almeida e Guilherme Fonseca. Agora estou. Há mais alguém? Miguel Góis, José Diogo Quintela. Ah, certo. Ou seja, certo. Bem, é uma equipa de autores. É, são autores. Alto lá com ela. E o programa é de gato serente, né? E pronto, acho que, ou seja, são 8 pessoas a escrever um programa que vai ser semanal. E é só o Ricardo a dar a cara? O Ricardo vai apresentar, sim. Mas vai ter sketches, vai ter... Pá, tudo o resto está em aberto. Okay, o resto está em aberto. Mas será sempre no registro de... Ou seja, é capaz de ter entrevistas também. Certo. Como é que se faz chamar? Personalidade. Querem que eu seja sincero? Não sei. Sim. Ah, ok. Pois, eu acho que ainda não há nome. Pelo menos... Podia-se chamar. Não, podia-se chamar Daily Show. Deve haver uma marca que... Sendo que é semanal e... Por acaso, Na verdade, a Daily Show... anunciou Ricardo Araújo Pereira vai ter um Daily Show e havia muita gente a comentar: ah, mas é semanal, é Daily Show onde? Exato. Ok. Mas vai ser semanal. Podia ser um Last Week Tonight, não é? Exato. Mas aproveitando. Foi ontem dentro da referência. Vai ser semanal nestes primeiros meses, vá, 6 meses, não sei bem. E depois, na altura das eleições, vai ser aquela tourada... que eles chegaram a fazer sozinhos. Sim. Que é diário. Ok. Naquele mês da campanha eleitoral. Mas, em vez de ser ao domingo, vai ser segunda à quinta, à sexta. Mas estás a falar só das legislativas ou também as europeias? Legislativas, sim. Sim, as europeias, sim. Não têm nenhum interesse suficiente para... No one cares. Para como se fosse matar a trabalhar e morrer com um esgotamento. Curiosamente, vem numa boa altura em que a SIC começa, em alguns dias, ultrapassar a TVI. O que pode ser, pode significar o fim de um ciclo para uma estação de televisão. E isso, para os responsáveis da TVI, é possivelmente o momento mais tenso dos últimos anos. Porque, não sei se vocês têm essa ideia, mas tanto na rádio como na televisão, quando uma televisão ultrapassa a outra, mais na televisão, fica durante anos e anos na liderança. Sim, sim. É muito difícil depois de tirar essa televisão. Acredito que haja gente preocupada com isso, mas se este programa... concorrer com um pseudo casado à primeira vista, em princípio vai perder, não é? Eu não queria, se calhar os executivos da TV estão a ver isso com grande surpresa, mas um programa de humor político em princípio perde. Pois. Com um reality show que entra, porque às vezes os reality shows não... Pera lá. O que tu estás a dizer é interessante, porque é interessante e eu concordo em absoluto contigo, mas as pessoas à partida... A comédia, que é uma coisa que toda a gente gosta de se rir, não é? Muito giro, não é? Rir é muito... As mulheres dizem sempre que gostam de homens que os façam rir. Depende dos temas. Porque o humor negro também não é assim tão apreciado quanto isso. Ok, não é? ok. Mas vamos falar da comédia. Mas, se tu vês bem, o humor, quando vai competir com dança, novelas... Sim. Sei lá, tu me lembras quase dos géneros. Perde. Mas é natural. É muito subjetivo. Por acaso não devia ser. Achar piada é muito subjetivo. Eu acho que depende. Há pessoas que não vão achar piada ao programa e isso é perfeitamente aceitável. E depois, no caso dos casados à primeira vista, e Love on Top, e Big Brother, e Casa dos Segredos, acho que a intriga não é chama, não é? Até qualquer pessoa com um peso intelectual, se calhar passa por um programa desse e quimicamente fica atraída pela maneira como aquilo é feito, para além que são formatos com muito mais investimento do ponto de vista da psicologia da televisão, sim, e de como tornar as coisas atrativas e da beleza, se calhar. Bom, à partida vocês, à Casa dos Segredos e ao Love on Top, ganham, não é? Porque estão no mesmo, sim, no mesmo, sim, canal, sim. E portanto a menos que ganham 100 a 0. A hipótese de colocarem o programa na TV e ficção. Sim, sim. E mesmo assim... E punham... não, mas o que eu estou a dizer é que... Isso é um problema de quem tem o dinheiro e dos executivos. Nós não vamos estar ali em pânico de perder, porque é normal. Agora, acho que a nível de marca é muito melhor ver este programa, ser a TVI, a ter... Sim, sim, concordo. É uma boa aposta. Acho uma assim boa como, aposta, por exemplo, o último a sair, a RTP apostou naquilo, acho que ficava em último lugar nas audiências, salvo erro, mas... E perdura, ninguém se lembra qual era o programa que concorria. Exatamente, é exatamente. Eram uns ídolos e as pessoas lembram-se, mas... Não sei. Todos os ouvintes que quiserem comprar o DVD do último a sair ainda podem. Pois é, editado por Sex Surdimuto. Certo, é verdade. Editora de Fernando Alvim. Comprem. Mas acho que é normal perder. Não interessa se vai perder ou não. Para mim, nós vamos tentar fazer o melhor programa possível. Mas também é um acho que é fixe. Se calhar está muito aos poucos a voltar o humor à televisão com sem ser aquele formato já quase, não digo previsível, mas pronto, se calhar, vou dizer, os donos disto tudo. Acabou. Mas teve alguns anos ainda e era, sim, sim, era um sketch. Achas que é um formato de gasto, não é? Ou é um, sim, formato, acho que é um formato tradicional? Que é capaz, exato, é mais tradicional, é capaz, okay, de resultar ainda. Pronto, é humor político e às vezes tinha sketches bastante bons. Mas é um. Não é uma coisa de autor, se calhar. Está bem longe de ser uma coisa de autor. Tem muitos autores, mas não é. Agora, com o Sara na RTP, um programa como é que vamos fazer? O regresso do Vante de Rio também, vamos ver. Acho que a nível de audiências correu muito bem. Sim, sim. As outras, tu vais fazer várias sessões ou só vais fazer esta? Fui convidado para esta. Nem sei se vai haver mais sessões com periodicidade. Esta vai ser dia 6, Leiria. Em Leiria, é verdade. Já, aparentemente já está escutado, não é? Sim. Teatro, sim. Esse é o caminho, sabes? Sabes que esse, eu acho que esse é mesmo o caminho das televisões, que é cada vez mais fazerem de um espetáculo ao vivo um espetáculo de televisão, porque não só ganham com isso audiências, como também ganham dinheiro na bilheteira. Claro. E podem pagar os humoristas que ali vão com a própria receita da bilheteira. Isto é, nem sequer sai do bolso deles. Sim, sim, sim. Não é? Não, sim, sim, o que é ótimo, eu acho que é um ótimo negócio. Sim. Não é? Serve todos os interesses. E em termos de formato resulta muito bem. Aliás, os specials da Netflix são todos assim, não é? São todos filmados em teatros, não é? Olha, fazem parte normalmente da tour. Exatamente. Normalmente é o fecho, não é? Ou uma das datas de fecho. Olha, uma coisa que não falamos neste programa, que antes de avançar vai recordar aqui a rubrica que tens na Antena 3, é justamente do espetáculo que o nosso convidado vai dar muito em breve. O nosso convidado é... Preciso estar nos 500 da Forbes para poder pôr um filho a estudar em Lisboa, não é? Acho que é, não é? Parece. Há 20 anos era um orgulho ser o primeiro da geração a ir para a faculdade. Hoje há pais a rezar para que o próximo filho seja o último a fazê-lo, não é? Tipo, chumba, filho, chumba, chumba, estás a ler pessoa ortónimo para quê? Hein? Quem é que precisa saber derivadas? Não fazes o pai passar pela vergonha de entrar na faculdade. Porquê? Porque os quartos têm preços de vivendas, não é? E na maioria dos casos, o negócio é feito sem recibo, não é? É tudo por baixo da mesa. Mas a questão é, qual mesa? Não é? Qual mesa? É que nunca há mesa. Não há mesa. Essa é uma categoria de mobiliário que estas habitações raramente oferecem, ok? Estamos a falar de cubículos de 4 metros quadrados, com uma cama da associação Remar, uma almofada de campismo e um balde de KFC invertido a servir de mesa de cabeceira, ok? Alugava na boa. E que se calhar não dura muito, que aquilo depois com a gordura amolece. Exato, vai cedendo. 600 euros por uma renda, é o que está a passar hoje em dia. É inacreditável. Imaginem o que é ser colocado em Belas Artes em Lisboa, não é? Basicamente, vais pagar mais pela renda mensal do teu quarto do que alguma vez vais auferir pelo exercício da tua futura profissão. Em toda a vida, ok? E isto quando há uma camarada... O humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Quartos para estudantes, hein? Tu agora moras com quem, agora? Posso fazer esta pergunta? Moro com a minha namorada. Não, com a tua namorada? Tens uma namorada? Também sabe que tens uma namorada. Também já está informada, já recebeu a circular. Moro, sou uma vítima da... Quer dizer, não sou uma vítima, sou um resistente. Sou a aldeia do Asterix, não me estou agora a recordar o nome, da especulação imobiliária. Então vivo no centro histórico, com uma renda, ou seja, Com uma renda histórica. Uma renda... Pagas 20 não, euros? Não. Não uma renda de... Que pagas? Não podes dizer? Não vou dizer. Okay. Não vou dizer, mas é uma renda justa. É uma renda justa. Não é daquelas escadidas. Okay. Não é daquelas também que uma pessoa pensa, ridículo, o senhorio é papal. Não, neste caso é o senhorio é justo. Ok. E não estás com medo de ser corrido? O meu contrato acaba, mas eu também quero sair, na verdade. Okay. Na verdade quero sair, porque quando é que acaba preciso de mais espaço. Em agosto. Em agosto fui... Olha, exatamente, fui quando fui ao Comum Não Se Brinca pela primeira vez, estava-me a mudar. A mudar? A ir, no fundo. A viver fora de casa da mãe. Nós temos um pouco esse efeito nos convidados. Sempre sim, que cabem, as pessoas mudam de casa. Pois, eu agora estou mesmo, por acaso, quero mesmo mudar de casa. Estou mesmo... Mudam de casa porque normalmente atingem sucesso. Depois sim, essa, sim, eu vim ao Comum Não Se Brinca, tive dinheiro suficiente para sair de casa. Exatamente, e agora pelo cachê que a gente pagou. Vou para um T3, sabe? Porque aquele dinheiro que daqui... Indireta e diretamente vem. Ah, sim. O ponto T3, sei, Avenidas Novas, penso que já dá. Penso que com a riqueza que este programa me. E compraste tudo, nem sequer vais arrendar, é comprar, não é? É pronto. É pronto, exatamente. Hoje estava. As duas coisas me chamaram a atenção. Eu não sei se é por andar de moto ou por ter um espírito observador, todos temos, não é? Mas eu ligo muito a todo tipo de mensagens publicitárias que me aparecem, não é? E tu, quando vais de moto, acabas por estar um bocadinho mais próximo, não é? Sim. Porque não tens aquela parte da frente do carro, não é? Imagina, quando eu estou atrás de um autocarro, estou mesmo ali com a roda colada à parte de trás, não é? Levo com tudo, não é? Nem sempre tudo é bom, porque, enfim. E hoje estava a ver, uma publicidade do Corte Inglês que dá desconto de 10% a todos os turistas, mas que sejam não residentes. Ah, ok. E fiquei pensando naquilo, será que isso não é inconstitucional, não é? Tipo, não é? Turista, mas não residente, 10% de desconto. Mais informações, contactar o Corte Inglês. Isso é anti-xenofobia. Não é? Fiquei a pensar nisso. E a outra foi, pá, isso ainda vou ter que investigar muito, uns cartazes que há ali perto do Largo do Rato, que são uns chuveiros comunitários. Ouçam, eu não estou a perceber nada daquilo. O quê? Chuveiros comunitários, ouçam. No Largo do Rato? Não, eu não sei se é no Largo do Rato. Ah, está a anunciar a existência de... Sim, aquilo das duas uma. Mas é um produto eu até tenho, ou é... É um novo serviço. Aquilo das duas uma. Ou é uma cena... Ok. Bem, eu posso estar aqui a cometer um erro enorme. É possível que esteja. Ou é uma cena fixe de... Não, será sempre uma cena fixe. Mas ou é uma cena gay... Ok, estão a ver? Okay. Sim, sim. Chuveiro comunitário e tal, vem para cá e não sei o quê, e há aqui uma... Pode ser isto? Ou então pode ser uma cena ideia. De... Pode ser uma cena de... Social, de beneficência, de pessoas que precisam... Mesmo de... Capaz, eu acho que é a primeira, eu tenho quase a certeza que é a primeira. Certeza. O patrocinador disse que deve ser uma farmacêutica que venda... pomadas para pé de atleta. Quase certeza. Eu achei. Não, a sério, porque eu vi assim os cartazes, só que eu estava mesmo a passar, só deu para ler assim, não sei o quê, chuveiro comunitário. Assim, mas qual é que era, por exemplo, estranho. O que é que o design comunicava? Era assim uma coisa assim via-se, meio via-se formal, assim um chuveiro e assim umas... Ou via assim umas cores... Sim, para aí, por isso... Sensualizantes. Talvez, mais para aí. Mas então, se calhar... É a primeira opção. Loucura, não é? Pois. Porquê é que não pode ser chuveiro comunitário heterossexual? Porquê é que ligamos logo os banhos em conjunto a... Parece mais... Eu imaginei romano, não é? Parece mais o tipo de ação que... Pois é. A cena gay promove. Pois, pá. Realmente é muito... Nada contra, mais uma vez. Claro, não. Acho que fazem muito bem. Também acho que sim. Mas se fosse uma coisa social, eu utilizaria, porque lá está, na casa que eu alugo, embora seja uma casa que eu estimo e gosto, tem uma caldeira de apenas 50 litros. Ok. Epa. Uma caldeira de apenas 50 litros. E eu era aquela pessoa que tomava banhos de reflexão de uma hora. Portanto... dinamitando e negligenciando o planeta completamente, mas contribuindo para a cultura. E agora não, agora tenho 12 minutos. 12 minutos e depois aquilo acaba. E portanto, se houvesse um sítio onde eu pudesse ir tomar um banho de uma hora sem ser um hotel, porque também isso é desbaratar fundos, eu era capaz de ir. Era capaz de ir, porque pá, a caldeira é a pior coisa. É a pior. Poupa água, mas não. Gostavas de viver num hotel? Tipo Mourinho, não é? Ou a Beatriz Costa. Ah, Beatriz Costa, sim, sim. Quem é que me disse que o Mourinho estava a ser criticado muito também pelo Manchester United porque ele tinha direito ao hotel e ia lá muito pouco. E era o Manchester que abonava aquilo. Pois, não sei. Ia pouco ao hotel? Se ele morava lá, ia pouco como? Ele morava, não é? Então, mas onde é que vivia? Onde é que dormia? Será que tinha uma casa dele? Ali? Não e sei. E obrigava a pagar o hotel porque é o Mourinho? Não faz sentido. Não faz sentido. Vivia num hotel. Mourinho já está cá em Setúbal. Ah, é? Vai cá passar o Natal, não é? Ah, pois. Vi isso porque ele estava a ver um jogo do Vitória de Setúbal. Ah, ok. Pois acho que ele está cá, sim. Como é que tu és? Hã? Como é que tu és? Mas tu falas sobre futebol. Mas sofres? De vez em quando, sofro bastante. A sério? Nunca sofres. Te vejo a falar sobre futebol. Pá, não faço isso uma parte da marca lá, mas... De vez em quando mando bitais, às vezes escrevo crónicas sobre futebol. E às vezes também falo no programa. Mas... Não, sofro bastante. Sofro ao ponto de neste momento não sofrer muito porque sofri demasiado, até. Como assim? Com o Rui Vitória. Não te estás... Ah, lá está. Ou seja, o Rui Vitória fez como que eu me desligasse. Ah, é verdade, é verdade. Não é, não é uma figura apaixonante. Sim. Essa é que é a verdade. Já viste? Isso também é muito importante. O Jorge Jesus, gosta ou não, e há muitos benfiquistas que não gostam, uhum. E podem eventualmente hipotecar o recado, o possível regresso de Jorge Jesus, já se percebeu que ele quer regressar, não é? Está a ser feito tudo nesse sentido, não é? Mas eu continuo com a minha tese de futebol do Porto. Não. Sérgio Conceição sai no fim da época para um clube grande. Sai. Grande, quer dizer, não, europeu, e o Jorge Jesus é mesmo treinador ao Porto, eu acho. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Jorge Jesus parar ao Porto, fica lá anos e anos. Sim, mas sempre campeão. E sempre campeão. Mas o Benfica vai tentar contratar o Jesus para ele não ir para o Porto. Não porque seja bom para o Benfica ter o mesmo treinador com que já teve conflitos e que claramente... Pronto, um gajo que volta sempre para as mesmas duas namoradas com que já acabou 20 vezes. Sim. Não tem sentido. Mas há outros treinadores. Vias de bons olhos o regresso do Jorge Jesus? Vias com bons olhos? Pá, é mais tipo, já estou por tudo. Mas não era uma primeira hipótese. Não era? Não. Mas uma coisa é certa, que é, independentemente dos resultados, mas ia, os resultados ia, interessam, ia criar interesse. O Jorge Jesus tem isso, cria interesse, as crianças vão ao... Não, houve esse efeito, as crianças iam ao estádio. Ele é uma personagem. Isso também lá. Se notou no Sporting. Quando ele vai para o Sporting, o estádio passa a estar cheio semana sim, semana sim. Ou seja, é perdoa-se verdade, mais. Se o Benfica tivesse exatamente a mesma posição... Onde está, 4 pontos de suporte e se fora da Champions com o Jesus era diferente, uma pessoa que de facto irritava-se, mas eu responderia, não é? Ele operaria uma mudança qualquer ou ia ser teimoso, tinha personalidade. Agora, com o Rui Vitória, não sei, nota-se ali um calculismo mal calculado, vai, uma falta de sal. Então quem é que gostavas que fosse treinador do Benfica? Quem? É assim, eu gostava que houvesse pessoas no clube para onde eu pago cotas, uh-huh, competentes o suficiente para encontrar um treinador que não fosse o adepto a gritar no café. Porque há, por exemplo, o Sporting foi buscar um gajo que ninguém conhecia. É um ótimo treinador, incrível, parece. Mas eu só não jogava bem. E parece bom. Tipo, quem é que conhecia aquilo? Vais ao café e ninguém sabe quem é que... Sim, nem sabia quem é que era o Kaiser. Portanto, eu gostava que o Benfica tivesse, e tem, não é? Só que se calhar não utiliza, recursos para saber mais do que eu, do que o meu habitat. Pronto. Certo, claro. Agora, se eu pensasse... Assim, olha, eu gostava, não achava estúpido o Benfica ter o Vítor Pereira como treinador. Porque também é um gajo que... Sim. Quer dizer, ajoelhou o Jesus, não é? Mas... Pá, não tenho esta mal amado esse treinador no Porto. Pois é. Pois foi. Fiz um campeonato sem perder jogos ou empatar duas vezes, uma coisa sim, assim. Sim, acho que sim, acho que sim. Foi esse dos 92 minutos. Eu tenho uma tese, que é, porque é que as pessoas são mal amadas? As pessoas que são mal amadas normalmente não são muito carismáticas. Tem a ver com isso. Tem a ver só com isso. O Vitor Pereira é bastante carismático. Pois é. Achas? Eu também acho que é. Não acho. Às vezes é o visual da pessoa. Que faz com que tu olhes para o Vítor Pereira e ele parece assim um bocado, não sei, tipo assim, bronco. Eu acho que tem um bocado a ver com o momento do clube. Sabe que o Jorge Jesus também é bronco e as pessoas adoram, sim, não é? Sim, o Vítor Pereira, o Porto estava habituado a ganhar há muito tempo. Pá, o Vítor Pereira é o gajo que dá um grito a um polícia a dizer I speak the truth, my friend. Não é? Pá, esse momento é incrível. Vamos ouvir esse momento. Imprensa. And I speak what I saw, know what you want that I want to say. You understand this? I saw this. This I saw in the game. I saw a bad decision of the referee, a bad professional player, and a kid reaction from my play. This is, for me, this is the game. This is the game. Okay? Thank you, everybody. Excuse me. Thank you, everybody, my friend. Thank you, excuse everybody. Me, we have some questions from reporters here. I am? You have to answer a question okay. from reporters. But not... Not my respect, question. Respect the... Sure, I'm controlling just this. Just respect the sure. this Sure, have a seat, people. Please. Okay? Have a seat. Here you are okay. adding value okay, for everybody. So, okay. we need to learn. Okay? But yeah. I speak with I the truth. You understand? Okay. With the truth. True. Thank you very much my for words, your speech. My words come from my heart. Thank you I'm so much. I'm not a liar, my friend. I'm not we didn't say that you are a liar. Speak with the truth. Eis Vítor Pereira, no Com Humor Não Se Brinca. Estamos a fechar este episódio. Ainda não falamos uma única vez do teu espetáculo. No fundo, o motivo principal de... para que aqui tu tivesses vindo. Exatamente. Então. Portanto, é um espetáculo. Espetáculo, não é? Vai ser stand-up. Tem um palco, não é? Ok. Portanto, há um palco, as pessoas que fazem meias luzes e tal. Ok. Eu fui ver o teu espetáculo no Teatro do Barco. É verdade, eu também. Primeiro. Estava lá. Primeiro e o mais recente até agora. O Teatro do Bairro acho que vai mudar de sítio. Vai? É aquele que vai para as Chabregas ou o quê? Não. Antiga não, cronocópia. É o Ibérico. Ah, ok, ok. Acho isso. Diz, mas... E vai ser uma hora e tal. E eu vou lá, portanto vai ter piadas. Epa! Inovador. É? Piadas. Inovador. Nunca visto. Piadas. Como é que chama? Farsa. Farsa. Farsa. Farsa. Vai estar onde? Eu vou estar em Lisboa, no Porto. Em Aveiro e em Coimbra, para já. Em que sítios? Lisboa Teatro Tivoli, Porto Hard Club, Aveiro Cine Teatro Avenida e em Coimbra no, na sala do IPDJ de Coimbra. E pronto, vai ser, acho que estou mais maduro, já estou a preparar há um aninho e meio. Não fiz, queria ter feito mais cedo, mas não... Não achei que fosse o timing, então vai ser agora, que é uma altura em que há bastante. Agora quando? É em que datas? 23 de Fevereiro é a estreia. Portanto, vais competir já com milhões de humoristas portugueses que estão sim, em turno, não é? Este ano está... Bruno Nogueira, Luís Franco Bastos, Sinal de Cordes, Salvador, ainda acho eu. Guilherme Duarte. Exato. O Gerinhas. Faro. Não. O Gerinhas vai, em princípio, deve fazer mais datas. Exato, o Faro também. Seja, espera, toda a gente. Isto Paulo Almeida. Paulo Almeida, exatamente. Isto é um bom augúrio, porque tu és o primeiro convidado deste podcast de 2019. É verdade. Ou bom. Ou bom augúrio. Porque é mau. Ah, porque é mau, exato. Eu disse mau. Disseste foi mau. Nem queria sentir, nem me observo porque sou o contrário. Isso é incrível. Okay. Isso é incrível. Vocês sabem o que é que me acontece? Então, eu... Agora é mau augúrio, de facto. Agora deu a volta e é mau augúrio. Ou seja, teres dito que era mau quando querias dizer bom. Eu vou confidenciar-vos uma coisa. Eu sofro imenso com a minha dislexia, que se nota sobretudo na escrita. A quantidade de vezes que eu escrevo uma coisa e queria dizer outra... é inacreditável. E depois eu vejo textos, sei lá, que escrevo no Facebook, ou no Instagram, e digo assim, epá, então ninguém diz nada, meu, não era isto que eu queria escrever, estás a ver? Pá, eu estou a pensar numa coisa, estou a escrever outra. Isto tem a ver com o quê? Com um déficit de atenção, claro, tem que ser isso. É déficit de atenção. É possível. Estou com déficit de atenção. Vou acabar a minha carreira. Não faço isso. Não vale a pena, também. Tens alguma resolução para 2019? Resolução? Vocês fazem resoluções? Não, não faço. Não faço, não faço. Eu traço um ou outro objetivo. Não tenho facto. Eu digo sempre boa sorte para todos. Ah, eu traço dois ou três objetivos, do género, bom, quero estar a lançar um livro em outubro, quero escrever mais faz não isso. sei o quê. Não sim. fazes. Ah, sim, mas não é uma resolução. Vou como das passas? Vou beber menos. Vou... Sim, não, não como as passas. Eu peço. Não como... Sim, isso é de força de vontade, não é? Você sim, não é pá, não, pedir... sei lá. Vou ser mais amigo dos meus amigos. Não faço essas coisas, mas traço objetivos. Sei que em junho tenho que estar a entregar um livro à editora. Sei que gostava de escrever uma coisa de ficção, uma outra coisa de ficção, então vou andar a fazer isso também. Mas é só isso. Não... Estás de regresso ao Facebook, não? Estou de regresso ao Facebook. Parabéns. É verdade. Obrigado. O que é que fez mudar de ideias? É pá, passou-me uma leita, não é? Foi aquele mozinho sólido. Foi um mozinho sólido de largar, de fazer detox, muita terapia e pronto, agora estou saudável, mais ou menos. Voltei ao nível Este ano vai ser um ano complicado de Facebook. Vai? Vai, porque ano de eleições, ano de discussão, vai ser hardcore, propaganda. Vai. Mas se calhar está mais no Twitter. Eu. É para o Twitter, ainda vais ao Facebook? Muito pouco. Quer dizer, vejo um bocado o feed, mas não. Eu não vejo. Olha, isso é, não é a única coisa que eu não vejo. Pois, não só não publico, como muito pouco ao feed. E agora só uso aquilo mesmo para o chat de conversação. Pronto. Isso faço. Sim, eu estou. Para ver, estou mais no Twitter. É a rede que passa mais tempo. Fortei-me um bocadinho de redes sociais, confesso. É fixe. Eu passo algum tempo no Instagram e no Twitter. No Facebook serve mais para escrever umas coisas, deixar lá e tal. E é isso. Olha, mas te confesso também ando um bocado cansado. Temos que acabar este programa. Desejando a todos, aqueles que nos estão a ouvir, um bom ano de 2019. Isso mesmo. Estamos a pensar em cada uma das pessoas que estão a ouvir este podcast. E não são poucas. São muitas. São para lá de 12. são diversas. Olha, mas atenção. Eu quero deixar aqui uma adenda. Da outra vez vieste ao podcast, não é? Pudeste pagar um novo apartamento à conta da tua vinda. E agora, presume-se que vais receber muito mais dinheiro, porque é a segunda. Mas isso tem um preço, que é contares uma segunda história. Ah, pois é. Como se eu tivesse histórias. Eu não agora, não olha. Como se eu tivesse histórias que não tenho de limar e colocar no meu solo, onde de facto, na realidade e não ficcionalmente, me pagam. Olha, não tens desculpas porque já cá tinhas vindo e sabias que isto acabava assim. Pois é. Olha, podias ter preparado. Se tu acreditas que eu esqueci que nós... Já ninguém fazia isso. Se há crítica construtiva, é que isto da história tem que acabar. É que começou a ficar crítico. Agora, é que uma história é uma pessoa tem iniciativa e conta. Nunca, tipo, ora lá, conta uma história. Mesmo numa festa de amigos, estão a apertar convosco para contar uma história. Isso é a mesma coisa que dizes assim: oh, Daniel Oliveira, é pá, uma crítica construtiva. Tens que acabar com essa pergunta do que dizes dos olhos. Sim. Eu dizia: olha, se fosse... não tem jeito nenhum. E se calhar eram entrevistas mais íntimas e menos plásticas se não tivesse essa pergunta. Porque esta forma é da história. Agora, portanto, aquela do aeroporto que foi contaste outra vez, foste à Holanda, não foi? Foi à Escócia. Foi quando, pronto. Exato. Não há nada que tenha acontecido. Vamos ver outro episódio para não estarmos aqui a canibalizar views. Mas história de quê? História de. Que tipo de história estamos a falar? Qualquer coisa. O que é que foi a coisa mais rocambolesca que aconteceu em 2018, por exemplo? O humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Imagina que tiras uma foto com aquela pose, metes no Insta 3 likes, bebes uma Summersby e de repente, imagina que ganhas 500 milhões de seguidores e que mandas o Instagram abaixo. Imagina que tens de inventar uma nova rede social capaz de aguentar uma foto tua com aquela pose. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Humor, humor em Portugal. Humor. Humor. Não se brinca. Tem duas histórias com políticos. Posso contar duas histórias que têm com políticos? Bora. Ok. Recusei-me a cumprimentar Paulo Portas. Com 6 anos. Não, com 8 anos. Como assim? Com 8 anos, recusei-me a cumprimentar Paulo Portas. Porquê? Porque estávamos em. Era o governo de Durão Barroso, penso eu. Ou de, Durão Barroso ainda. E Portugal estava envolvido na guerra do Iraque, correto? Durão levou-nos para o Iraque. E então, o meu pai era do Bloco de Esquerda. E numa tentativa de doutrinação pacifista, levava-me às manifestações anti-guerra que havia na altura. E essas manifestações deviam ter um pendor muito insultuoso para com o ex-diretor do Independente. Na altura, ministro do Mar e da Defesa. Também nunca trabalhou com ele? Quando ele era... Diretor do Independente? Não. Okay. Trabalhou do ponto de vista de ligar e tal. Pronto. E uma vez estava eu no público com a minha mãe, porque eu ia muito para lá passar os verões e tal. E Paulo Portas, que era... Calma, eu não sei se ele na altura era ministro. Se calhar era só deputado, mas não tenho certeza. Mas ia entregar uma documentação qualquer à minha mãe, os papéis que acho que eram. E, portanto, eu fui atrás, eu não sei o quê, e depois quando ele aquela, pronto, tratar as crianças com cuidado e tentou cumprimentar, eu basei, fugi. Fugi porque, pá, devia ter ouvido tanto do meu pai como das malas nessas manifestações do Bloco, que ele era um traste, pronto. E fugi. Também cheguei atrasado a um encontro com o Mário Soares. Essa também foi... Como assim? Então, estávamos em 2010 e era os 100 anos da República. Ah, certo. Não. Ah, sim, claro. Os 100 anos da República. Claro. Então, Mário Soares foi a uma conferência ao meu colégio, que é dele. Era. Que é o moderno. E ele foi lá discursar e tal. E pronto, aquelas conferências solenes. Eu estava naquela idade de 16 anos que era estava com aquela mania de que sabia coisas, então tentava confrontar um bocado, não sei o quê. No género, aquilo começou tudo com as pessoas levantarem-se e cantarem o hino, e eu lembro-me que na altura tinha a convicção que o hino era um símbolo quase fascista, quase do regime, e de um nacionalismo exacerbado e bacuco, e lembro-me. Recusei-me a levantar, essas palhaçadas. E pronto, e depois, a essa altura, no final, uma altura para perguntas. E eu peguei numa cena qualquer que tinha ouvido ou tinha mimetizado de algum lado, que foi uma pergunta. Perguntei que, tendo em conta que a República foi um bocado. Iniciou-se um bocado o processo da queda da monarquia, com o assassinato do rei pela Carbonária, que é uma organização secreta, que fabricava bombas, portanto era terrorista, e perguntei se não se devia a República a uma organização terrorista, que era, pronto, para provocar a minha pessoa de história e tal. E pronto, depois o Dr. Mário Soares respondeu e disse que não, já não lembro bem como, mas argumentou, e no final eu fui chamado pela diretora a ficar lá depois das pessoas todas em série. Já achava que ia, pronto, ser suspenso, uma coisa assim. E depois a diretora chamou-me, não sei o quê, tipo, empurrou-me para um ex-presidente da República, que me deu um pequeno sermão de como estava a interpretar as coisas mal, mas que me queria oferecer um livro sobre a Carbonária e da fundação dele. E pronto, depois mais o quê? Marcou um dia, não sei o que mais, e. Pá, e aconteceu-me qualquer coisa e eu cheguei 45 minutos atrasado a essa reunião com um adolescente estúpido, com uma oportunidade de falar com uma das figuras do século XX, e não sei, deve ter perdi o autocarro. E ele? Como pessoa de educação, fingiu que não havia problema. Ok. Mas devia estar fedido, devia estar aqui. Quase a adormecer, tanto tempo à espera. Ora, convenhamos, não cumprimentar Paulo Portas e dar uma seca de mais de 45 minutos a Mário Soares, penso que não estará ao alcance de muitos. Mas está ao alcance do nosso convidado, que não quer dizer o nome, mas quer dizer que tem um novo espetáculo que começa já em fevereiro e não tem o apoio do nosso patrocinador. Mas podia. Mas não tem. Imagina que vais jantar aos teus sogros. Paras, compras uma Summersbee para levar e, de repente, imagina que o teu carro começa a voar e o jantar com os teus sogros foi desmarcado e agora vais ao outro onde há vistas, piscinas, pinhatas e um tigre. Ah! Imagina que lá dentro estão 20 mil pessoas, incluindo os teus sogros. Imagina um mundo do outro mundo. Summersbee é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. E pronto, quase a fechar, na primeira semana do ano, fiquem a saber onde podem assistir a Exercícios de Comédia. Sim, sim, Exercícios de Comédia. Por todo este nosso país. É o riso desta semana. Esta semana vamos deixar-vos descansar porque a classe cómica também está e vai estar de ressaca e não tem nada para vos apresentar nestes primeiros dias do ano. Mas nós temos atividades caseirinhas, mas não são essas que estão a pensar, que podem sempre acompanhar com uma manta e um bolo rei. No primeiro dia do ano passem pela Netflix que a Just for Laughs vai lançar o Comedians of the World, um especial de comédia ao vivo com comediantes de todo o mundo, incluindo norte-americanos, holandeses, brasileiros e... não, portugueses não há. E sul-africanos. Outra atividade que podem facilmente completar de ressaca é a votação para os prémios IANA 2018. Pois é, a nossa fiel companheira neste podcast está a eleger os melhores comediantes do ano. Bem, ela não, O público é que escolhe tudo no Instagram em @humoriana. Há categorias como melhor sol do ano, melhor Instagram e melhor piada e podem votar nos nomeados até o dia 1 de janeiro. No dia 6, a Iana anuncia os vencedores neste mesmo Instagram. E está concluído assim mais um excepcional episódio com o carimbo e a garantia de qualidade de Fernando Alvim e Nelson Nunes. Colaboração de Ana Marta e Manuel Silva, sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Espernearam de prazer ao ouvir-nos, divulguem-nos junto dos vossos, amem-nos, que é isso que queremos, partilhem os nossos episódios que estão disponíveis no iTunes, no Spotify, no YouTube e também no Mixcloud. É tudo por esta semana, a primeira de 2019. Espero que estejamos juntos neste ano, neste próximo ano, neste ano de 2019 e, como diria o saudoso treinador Artur Jorge, façamos coisas bonitas. É isso que queremos. Fazer coisas muito bonitas. Vila de Alvalade, 31 anos. Gosto de clorofórmio, gosto de uma boa Ford Transit branca, gosto das casas de banho do Sudeste. Não gosto do Instituto de Medicina Legal, não gosto de gás pimenta, não gosto de ímãs, não gosto de aparelho nos dentes. Acima de tudo, não gosto de pessoas que não sabem guardar um segredo. Violador, o que é que dizem os teus olhos? O que é que dizem os meus olhos? Ai, não queres? Queres, queres? Muito isto. Muito isto. Violador, tenho aqui uma surpresa para ti. Adivinha quem é que te quer dar um abraço? Eu acho que vais gostar. Olá, Violador. Estás bom? Olha, pá, queria-te agradecer por teres chafurdado a minha irmã toda. Pá, impecável. Ela deixou de ser porca e nunca mais faltou à dança jazz. Obrigadão. And you let her go. Então? Foi forte. Aqui, este aqui. Olha, Guilherme, espero que tenhas noção que tudo isto é possível. Deixaste a tua irmã sozinha na rua da Talada. Estamos juntos. O humor não se brinca. Humor não se brinca. Brinca. Humor. Com humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor, não se brinca. Humor, humor.